no gol, o no meia, o no 3, a gente dá informação. A gente dá informação tanto, autorização de tráfego para Brasil. Gol número 3, Brasília copiou 360. Copia? 360, gol número 3, para o Brasil está autorizado, aerovia pendulou no 7, decolada 1 no 0, com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo e após direto Alefa, aciona 5044, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, vai pela Upperfield 17, a saída Arbor, depois Alefa, decolada 1 no 0, com curva à direita, transponder 044, controle 208, gol 1 no 6 e 1 no 3. Reto gol número 3, chame pronto, portão 04. Camará, meia, tudo bem. Para o táxi com 126 a bordo, alterna região, autonomia 0330. 03, autorizado táxi, parte principal, Índia e Alfa, ponte espera 2186, ajuste padrão no 0 no 3, bom voo, boa noite. Via parte, Índia e Alfa, pode torre 1 no 8, decimal 6, tanto 6-03, boa. Para o push e acionamento, voo do meio é 1-3-0-4. Acionação fica no solo após a passagem retaguarda do aeroporto da TAM. Vai estar passando a retaguarda em mais uns 30 segundos. Após, está livre iniciado 04, chame táxi, voo número 3. Camarada, então para o táxi, voo do meio é 1-3. Tá 3603, a linda, coluna 0, vento no 00 grau, 07 nós. Tá 3603, decolada 37, chame o controle 1208. Bom voo. 208, uma boa noite. Alô, 1-3 para o táxi, está com 1-3 a bordo, 3 horas e 44, autonomia alterna com... Indy Alpha, Ponte Vera 2, 1186, ajuste 1-0-1-3, padrão, tem um voo, boa noite, voo número 3. Alô, Indy Alpha, Ponte Vera 2, 1186, padrão, voo 1-3. 86. Chegou no 85, Guarulhos 360, autorizado, aerovia Peruzulu 21, até Trive, na corre direto Poços, decola da 10, curva direita, na subida Arbor, Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu, após direto Elefa, onde após intercepta Peruzulu 21, aciona 5045, controle 120.8. Boa noite, 85, chame pronto, pushback. Salvador, boa noite, 352, 1-6. Boa noite, confirma o nível solicitado para Aracaju? 1-0. 190, aguarde coordenação 170 junto ao centro Recife, trip 52 e 1-6. 1-6, copia 190. 7, o trip 52 e 1-6, Aracaju, está autorizado então, nível 190, via Golf 677. Decola da pista 1-0 após a decolagem, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5055, controle 120.8. 2, a meia autorizada a Caju, nível 90, pela curva 677, pista 1-0, decolagem, curva esquerda, após a saída Puca, transição Caju, 5055. Transponder 208, controle para o 352-1-6. Correto, na remota chame pronto, pushback 352-1-6. Maréco. Uno 613, a Lima Tempe, turno 0. Confirmando Goiânia, 360. O Mike de Lima para Goiânia está autorizado nível 3620. Aerovia Perizulu 17 até Formosa, Fox Romeo Mike, após o Perizulu 10 e após direto, decolada 17, com curva à direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor e após direto Elefa. Por intercepto após a Perizulu 17. Aciona 5054, controle 120.8 e a torre 118.612. Está livre, informa o Boeing da Gol para iniciar a rolagem. Sente a base, está livre, 4 a 7. Gol no meu no 3, ele veio da colagem no 0, vento no 0, 0 grau, 08 mais. Entra para fazer colagem do Gol, no meio no 3. Se livre, Alfa Juliette, portão 08. Alfa, Mike India Lima, a rota Upper Zulu 17 até Formosa, Fox Romeo Mike, após intercepta Upper Whisky 10 e após, conforme plano de voo, decola da 17 com curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo e após direto Elefa. Eco, Lima Eco, Fox Alfa, Elefa, onde após intercepta o Perizulu no 7. Outro 070, livre pouso no 0, vento no 0, 0 grau, 08 mais. Pouso no 0, azul 470. Bom no meio, 13, decolado aos 45, chame o controle 1208. Bom voo. 208, gol número 3, tenha uma boa noite, bom final de semana. Aproveita a famosa após Upper Whisky 10. Via Upper Zulu 17 até Formosa e após Upper Whisky 10 e após conforme plano. Transponder 5054, controle 120.8. Do Mike de Lima, pátio 5, confirme pessoas a bordo. India Lima, 505, chame a torre 118.612 para acionamento, táxi e decolagem, ajuste 1013 padrão, tenha um bom voo e boa noite. Informação número 2 para pouso. Número 2 para aguardar, aguardando o salivo, 32. Salas 470, direito no 219, boa noite. boa noite, o azul 4070 liberou. 4070, boa noite, táxi livre, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4070. Informa que nessa posição, 3.6 milhas da cabeceira, a nossa direita de alinhamento, é algum cidadão com laser na aeronave. Vicente, vou informar a administração do aeroporto, obrigada. Ok, bem a nossa, a paralela praticamente aqui, o 3.2.5. Ok, ok, obrigada. Direita 1218, seu Salo 50, direita 1218, boa noite. Direita 1218, obrigado, boa noite, tá 3258. Boa noite, tá 3258, boa noite. 52 no meio, copiou, tá autorizado, time tá. Bora tá, 2 no meio. 3858, boa noite, via Alfa, pô, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, para 03, tá 3858. Boa noite, Oxana 6310, livre pouso no 0, vento no 00 grau, 07 nós. Livre pouso, Oxana 6310. Aqui, Índia Lima, livre acionamento, chame táxi. Ajuste no 0 no 3, reporte para ingresso, pista no 7, autorizado táxi via Papá. Via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0 no 3. Bom voo. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajustado no 3. Mike India Lima, Lima, tenho no site. Muito boa noite, 352, 16. A linha mantém pista 10. O 35 está livre, chama o táxi. Solo 56, direito no 219. Boa noite. Obrigado, 219, até logo. Boa noite, Solo, cinema 310, livrando na história. Chinama 310 via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, Chinama 310. 252, 16, decolar 258, chame o controle 1208, bom voo. 1208, boa noite. Bom trabalho. Let's solve it.